Em cabana. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui é a aparelhagem Mão que Espanca. Ao meu lado, o senhor Cabana. Vamos fazer... Ih, tem uma criança dormindo, desculpa, tá gritando, senhora. Vamos fazer um som aqui. Quem puder se aproximar, se aproxima. Não fiquem parados. O que devemos falar? Ah, tem um microfone ali. Por favor, falem poemas entre as músicas. Façam parte da apresentação. E vamos se divertir. Isso é um trabalho que eu lancei em outubro, se chama Álbum Cor de Abóbora. É o segundo álbum da aparelhagem Mal que Espanca. E estou rodando Rio de Janeiro, São Paulo e outras galáxias onde estou sendo chamado. E o que mais que eu tenho aqui para falar, hein, Cabaninha? É isso aí. Será que eu posso? Vamos ver aí como é que tá saindo. Ih, tá dando som aí, irmão. O mercado das almas perdidas, ou a montanha russa que nunca acaba. Agora sim, os bares começam a funcionar, ruas lotadas, seres humanos e outras criaturas, batuques de um lado, drogas por todos os lados, todos os tipos, a benção pro santo, no outro lado as guitarras, o fingimento de tudo de bom e articula o processo. Na esquina, os carros e o som mecânico, os policiais passam, os punks no meio fio, os carecas encostados nos muros, as barracas diversas, os arcos da Lapa. Viva na Zona Oeste, tem que ir na Zona Norte, Irajá, Guadalupe e Vila Isabel, pois na Zona Sul já sem andar. Vou de Santa Cruz com a Praça Mauá, Big Field, Bunker, Megaton, Bugalu, Sobradão do Rock, Rato no Rio, Fan House e Tijolinho, roupas pra te namorar pra tirar onda, Feira da Itaipava e Uchu, Rua da Alfândega e Bolsa da Kipling, noite alta madrugada, gente falando, gente gritando, gente gargalhando, sorriso falso, todos os símbolos, ícones e signos, todo tipo de prostituição, ferida solta, palavra solta. Bares das ruas humanas, criaturas batucam de lado. Todas as drogas as bençam, as santas guitarras que fingem. O processo articula a esquina, o som do carro, a polícia. Passam os punks a fio, carecas e embustes diversos, encostam barracas na Lapa. Vivo, conheço e ando, na balada da boate ao boteco. Roubos vai ser madrugada, no mercado das almas perdidas. No mercado das almas perdidas, a noite nunca acaba. Yeah.

Agora. Quais cabanais? É difícil como teve. de nego é difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter. Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite de colega me deixar vida de nego difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter. É difícil como que é difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter. Meu amor, eu vou embora. Nessa terra eu vou morrer. Um dia não vou mais ver. Nunca mais eu vou te ter. Vida de nego é difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter vida de nego é difícil. É difícil como ter. É difícil como tu.